Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo à 7ª edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo nestes 30 minutos, de segunda à sexta-feira, para lhe trazer guitarras, violas, poetas e fadistas. Seja então muito bem-vindo e fique connosco durante esta meia hora, que espero eu seja repleta de grandes momentos musicais, escolhidos a pensar em si. Também pode fazer parte das nossas escolhas musicais. É só enviar-nos o seu e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com, dizer-nos o que quer ouvir. Peça o seu fado, o seu fadista preferido, e nós passamos aqui nestes 30 minutos que podem também ser perfeitamente seus. Fale também connosco através da página do Facebook, em facebook.com/radioantenaweb, ou então na nossa box de comentários aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Sinta-se à vontade, peça então o seu fado e nós temos todo o gosto em trazê-lo aqui. Vamos começar a nossa seleção de fados de hoje com o Fado das Horas, na voz de Maria Teresa de Noronha. Logo depois ficamos com Vânia Duarte, que nos canta Lenda das Algas, não é das águas, é das algas. E terminamos esta nossa primeira seleção de três fados com Lá porque tens cinco pedras, Amália Rodrigues. São as três senhoras que ficam para abrir esta nossa primeira seleção de fados. Jurava por te não ver, por te ver eu choro agora. Jurava por te não ver, por te ver eu choro agora. Mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Passa o tempo de correr, quando falas eu te escuto. Passa o tempo de corrida, quando falas eu te escuto. Nas horas da nossa vida, cada hora é um minuto. Nas horas da nossa vida, quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo. Quando estás ao pé de mim, sinto-me dona do mundo. Mas o tempo é tão ruim, tem cada hora um segundo. Mas o tempo é tão ruim, deixa de estar ao meu lado e não mais te vás embora. Deixa de estar ao meu lado e não mais te vás embora. Para meu coração, coitado, viver na vida uma hora. Para meu coração, coitado, viver na vida

Esta nossa 7ª edição do programa Fado Maior aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Vamos terminar por aqui, mas antes de me ir embora, relembre-lhe o e-mail para onde nos pode e deve escrever a pedir o seu fado: geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então fale connosco através da página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Esperamos também por si aqui na nossa box de comentários, pedindo o seu fado, falando connosco e, claro, dizendo-vos aquilo que desejava ouvir ou que gostaria mais de ouvir. Assim, o nosso ponto final é posto hoje com Algemas, que nos é trazido por Cátia Guerreiro. Logo depois ficamos com Natalino Jesus, Quero Ser Como Sou, e terminamos com Odete Mendes, que nos traz Coisas que o Tempo Não Leva. São os três fados que ficam no fim desta nossa sétima edição e nós vamos embora prometendo que amanhã estamos cá para a oitava. Da minha parte é tudo, tenham o resto de uma ótima tarde. Até amanhã. Cai na hora que a nuvem desfaz. Eu sou como o tempo que sofre.